Senhor ladrão, lhe compro o seu furto, pago bem e juro sigilo total. Pois acontece que de mim levaste, tu me surrupiaste, antigo sem igual. Senhor ladrão, eu fico pianinho, pago direitinho. Ladrão, eu recompro o seu furto, pago bem e juro sigilo total. Pois acontece que de mim levaste, tu me surrupiaste, antigo sem igual. Senhor ladrão, eu fico pianinho, pago direitinho devido valor. Por favor, retorne, ceda o meu apelo, confio no Senhor. Senhor ladrão, eu recompro o seu furto, pago bem e juro sigilo total. Pois acontece que de mim levaste, surrupiaste, artigo sem igual. Senhor ladrão, eu fico pianinho, pago direitinho devido valor. Por favor, retorne, ceda o meu apelo, confio no Senhor. Senhor ladrão, tu me levaste a coragem, e não contente também a dignidade. Dizem que na vida tudo passa, mas o que eu digo aqui em casa, pra quem começa a criar asa. Senhor ladrão, eu recompro o seu furto, pago bem e juro sigilo total. Nós atendemos em todo o país, e especialmente lá na capital. Senhor ladrão, eu não pretendo guerra, vê se não me erra, faça-me o favor. Humildemente ficarei na espera, pode ficar fera se eu não der louvor. Senhor ladrão, tu me levaste a coragem, e não contente também a dignidade. Dizem que na vida tudo passa, mas o que eu digo aqui em casa, pra quem começa a criar asa. Senhor ladrão, tu me levaste a coragem, e não contente também a dignidade. Dizem que na vida tudo passa, mas o que eu digo aqui em casa, pra quem começa a criar asa.